enormes criaturas rondavam os céus do povoado, trazendo chuvas nunca antes imaginadas. A velha e misteriosa Zenir, à beira da porta de sua casa, travava diálogos com agentes sobre até quando ali poderiam ficar.